claro, o sol vê tua face no horizonte. Simples e natural como água que nasce da fonte. O ser humano foi criado em Deus inspirado, mas infelizmente tem se tornado ao contrário. Mais rude que um leão, mais sagaz que uma serpente. Sem nenhum arrependimento mata o próprio parente. Se espelha em Satanás, agem com falsidade, visam o próprio lucro, sofrerão a eternidade. Alienado, se diverte, acha que tem felicidade. Vivem para o trabalho, normas da sociedade. Os que muito ganham vivem da exploração. Os que ganham pouco obedecem por obrigação. Essa é a lei do capitalismo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Época de Natal, luzes no Planalto Central. Enquanto isso, muitos sofrem na fila do hospital. O governo atual acha que faz um bom mandato. Ô vacilão, o pouco que tá fazendo não passa de sua obrigação. Um quer ser mais que o outro, desilusão total. E pra subir na vida, te fazem de degrau. Na hora da bonança, amigo é o que não falta. Na hora que se precisa, melhor dar murro e botar de faca. E já virou moda toda essa patifaria. O povo diz, eu te amo, como se fosse um bom dia. Ama nada, ama ninguém, não ama nem a si mesmo. Frio como gelo, imprevisível como um beijo. O quadro e o artista, o criador e a criatura. O ser humano sem Deus é como um álbum sem figura. É verdade, vida dura, não tá nada fácil. Apenas um vacilo e te fazem de palhaço. Com palavras bonitas, engana o coração. Com regras imundas, subtrai a população. A verdade hoje é essa, mas custa acreditar. Que os que são pra proteger, só fazem te furtar. Pergunto a mim mesmo, por toda essa tristeza. Muitos pais mesa vazia, outros na falsa riqueza. O cidadão trabalhador, que não tem alternativa. No lixo alguns encontram o que chamam de comida. Povo sofredor, valente que vai à luta. Não se entrega nem se rende, verdade absoluta. E na minha quebrada não é nada diferente. Meninas se vendendo em troca de entorpecentes. A culpa é daqueles que deixam o mal acontecer. De braços cruzados, pés atados, vivem por viver. Todos nós temos um sonho, logo eu suponho. Ter visão e não agir eternamente será um sonho. Já tem alguns que pra agir entrar em desespero. Ação sem visão não passa de um pesadelo. Os tolos e os fanáticos estão sempre se exaltando. Mas os sábios convivem com a dúvida do ser humano. Se quando você erra, a consequência é colhida. Quando você acerta, um fruto nasce na sua vida. Haja com sabedoria, seja inteligente. Pois um fraco rei faz fraca a forte gente. Seja inteligente. O fraco rei faz fraca a forte gente. Quem andava do meu lado, hoje se perdeu. Deu brecha pro inimigo, hoje andando com fariseu. É triste dizer, mas essa é a verdade. Viciado no pecado, se entregou à potestade. O que aconteceu? O cara vacilou. Deu mole pro inimigo, pro inferno se entregou. Era soldado de elite, perdi um grande amigo. Abandonou a guerra, o soldado tá ferido. Não cumpriu sua missão, ficou fraco e sem unção. Agora eu me lamento, não é mais um campeão. O meu verso é verdadeiro, pura realidade, mas pra ele tanto faz. No mundo é só maldade, a violência toma conta, invade as nações. Os quatro cantos do planeta, rebeldia, rebeliões. Servo se afastando, começa a resmungar. Uns até duvida que Jesus irá voltar. E o pior de tudo que me deixa muito triste, um cara que tinha fé me pergunta se Deus existe. É bom ficar esperto, se arrependa meu irmão. Tá cansado de saber que ele virá como um ladrão. Não tem dia, nem hora, nada programado. E se ele voltar agora, tem muito irmão enrolado. Não estou aqui pra julgar, você sabe o que fazer. Ao invés de reclamar, comece a agradecer. Quantos que queriam estar no seu lugar? Quantos que queriam poder te acompanhar? Mas você foi escolhido, mais um filho querido. Resgatador de almas que enfrenta o perigo. Deus está dizendo, vem meu filho, volta. Muitos não dão ouvido, isso que me revolta. Deus está dizendo, vem meu filho, volta. Muitos não dão ouvido, isso que me revolta.